Thank you. De Dvorak, ouvimos Sonata para violino e piano em Fá maior, opus 57. Interpretação de Gilles Charan ao violino e Orly Charan ao piano. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã, à 1 da tarde. Delicatessen. Apresentação, Kika Leoi. Produção, Fernanda Schidomi. Um programa Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta. A seguir, Pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes.